uma criança tendo apenas 9 anos. Triste chorava por ver tanta ingratidão. Quando o juiz mandou a ordem sua casa para prender o seu papai no coração, os seus olhinhos tristes lágrimas caíram. Seu papaizinho iria agora pra prisão. Triste batia seu pobre coraçãozinho ao separar-se do seu pai de estimação. No outro dia, quando ele foi pra escola, seus amiguinhos não lhe davam atenção. Ninguém brincava com o pobre coitadinho. Todos diziam que era filho de um ladrão. Os seus olhinhos sempre molhados de pranto da vida dura desta amarga traição. Passava fome ao lado da sua mãezinha, que trabalhava pra poder ganhar o pão. Um certo dia, pra aumentar seu sofrimento, sua mãezinha não pôde mais trabalhar. Caiu de cama na pobreza em que vivia, sem ter ninguém que os quisesse amparar. Porém, um dia, aquele pobre inocente entrou na igreja e começou a reclamar. Ajoelhou aos pés de Deus crucificado e desse jeito começou a conversar. Senhor, aqui estou eu ajoelhado. Me desculpe se é pecado, mas eu vim pra lhe falar. Olha, meu papaizinho está tão ausente e minha mãezinha está doente, sem poder se levantar. Senhor, agora eu vou me retirando. Minha mãezinha está me esperando. Ao lado dela eu preciso ir. Me desculpe se eu entrei aqui na igrejinha com minha roupa rasgadinha. É que eu não tinha outra nova pra vestir. Eu vim pedir para curar minha mãezinha. É ela que lava minha roupinha e trabalha pra me tratar. Se ela morrer, eu vou viver não sei aonde. Por isso quero que o senhor me responda se vai mesmo me ajudar. Naquele instante, tristes lágrimas caíam pelo rostinho daquela pobre criança. Quando uma voz disse pra ele: meu filhinho, creia em mim, eu sou a única esperança. Volte pra casa junto da sua mãezinha. Lembra de mim e pode ficar sossegado, porque aqueles que chama pelo meu nome, eu estarei eternamente a seu lado.